laughter. I guess it's all part of the game that we play.

é muito, muito parecido o que é dito aí nos trechos da música. Não conhece não? Chegou a hora de conhecer então. Aumenta o volume aí e confere. sequência. Mixada pelo DJ Marcandi.

I Like to Win. Celine Dion, I Drove All Night, Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, Mr. Frank Jr., I Feel So Good, Matty Vage, Rocking For Myself, ainda Magic Marmalade, Again, Again. Esse foi o Flash House de hoje, eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, ok? Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. The best sounds, the best singers. Madonna. When you call my name, sacrilege your breath. Down on my knee, I wanna take you there. Pet Shop Boys. We are in the fun, let's do it, let's break the law. We are in the fun, tell it like it is. Elfaville. Nove horas e 11 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. It don't matter when the light goes out. When my night talks, I don't get it, so I zone out. Cause your watch can only tell the time, and the church won't get you late tonight. If you lose the shell, you'll be surprised. Come on, come on. Don't you know that you're beautiful? You're a pack of wolves with a heart of gold. You gotta know that you're beautiful. Yeah, you pack a punch like a wrecking ball. You should know, you should know. A winner knows that they never need to say they won. But losers though, somehow always pick a fight. Cause your watch can only tell the time, and the shirt won't get you late tonight. If you lose the shell, you'll be surprised. Come on, come on. Don't you know that you're beautiful? You're a pack of wolves with a heart of gold. You gotta know be fake when you can be just honest? Don't you know that you're beautiful? You're a bag of bones with a heart of gold. You gotta know that you're beautiful. Need you back at bones like a wrecking ball. You should know, yeah, you should know. You should know, yeah, you should know. RioSulRadio.com. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for a change. And in the bad times, I fear myself. Ich lächle cool.